Na madrugada desta quarta-feira, por volta de 1 hora e 44 minutos, socorristas do SIAT do Posto São Francisco foram deslocados com urgência à Avenida João Ricieri Manã, esquina com Boa Nerges, Borba Souto Maior, proximidades de um supermercado como ponto de referência no bairro Três Lagoas, para o atendimento a uma vítima de disparos de arma de fogo. No local foi constatado que o alvo teria sido atingido em outro local, e correndo, mesmo sangrando muito, teria procurado ajuda na casa da mãe. Ele possuía 3 disparos de arma de fogo, 1 na perna, 1 no braço e 1 no tórax. Socorrido, Maicon Douglas, de 30 anos, foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal com o apoio do médico de plantão no SIAT. A vítima corre risco de morte, informou o médico responsável pela remoção. Não há informações sobre quem seria o autor dos disparos ou se havia mais de um indivíduo envolvido nesta situação. O motivo também é um mistério guardado apenas pelo atirador e pela vítima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.